desse violão. Me lembrar desse perdão. E Gonzaga, consadinho, não vou pedir pra o rei a grande permissão. Não vou pedir pro seu Gonzaga abençoar nossa união.